pouca gente na mão. Com inveja e sem coração, amigo, traição. Se me pedes a mão, eu dou-te uma mão. Se te penso a mão, pumba no chão, trambião. Amigos do quê? Amigos do cachê e do pulmão. Amigos sem ação. À espera do cifrão.